O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra com o Bispo Alexandre Rodrigues. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo, um ministério comprometido com a verdade de Deus, um ministério que se preocupa em ministrar mensagens sólidas, mensagens que de fato vão consolidar, vão edificar a fé de todos aqueles que creem em Jesus, daqueles que aguardam pela sua segunda vinda. Todos os sábados, neste mesmo canal, neste mesmo horário, nós ministramos a palavra de Deus e convidamos a vocês a então nos acompanharem nessas ministrações, porque certamente Deus vai ricamente abençoá-los com a sua palavra. Vocês também poderão ter comunhão conosco em uma de nossas extensões ministeriais, aqui em Taguatinga, todos os domingos, às 18 horas, neste endereço que está aí no seu televisor, QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte. Venha ter comunhão conosco, venha receber da palavra de Deus, venha adorar o Deus triuno, venha ser ministrado pela poderosa palavra de Deus, que nos salva, que nos cura, que nos liberta e, sobretudo, que nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Vocês também poderão ir a uma de nossas extensões ministeriais aqui em Planaltina, do Distrito Federal. Anote o endereço. Todos os domingos em Planaltina, as reuniões acontecem às 19 horas. Anote aí o endereço. Quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis. Todos os domingos às 19 horas. E também em Goiânia. O nosso ministério está em Goiânia e agora o programa de televisão chega a Goiânia e também vocês, irmãos de Goiânia, agora podem ter comunhão conosco. Anota o endereço de Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. Aos domingos também, às 19 horas. Lembrando que aqui em Taguatinga, aos domingos a reunião acontece às 18 horas. Sejam todos vocês muito bem-vindos e vamos então buscar a Deus, vamos crescer em vida, vamos aguardar pela vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e então nos acompanharem em mais uma ministração da palavra. Nós estamos aqui ministrando as cartas proféticas de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Lembrando que essas sete cartas são cartas proféticas, isto é, quando Jesus então ministrou essas palavras, essas cartas a essas igrejas, era a intenção do seu coração ministrar uma profecia a respeito da sua igreja em toda a terra, ao longo de todo o tempo de sua existência, desde o primeiro século ou final do primeiro século da era cristã até os dias atuais. Éfeso, a primeira carta, aqui indicando profeticamente a igreja no final do primeiro século, e então Laodiceia, a última das sete cartas, apontando para os dias finais da história da igreja, antes da segunda vinda de Cristo. De modo, quando se lê essas cartas progressivamente, dentro do seu eixo histórico, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós então temos uma imagem, nós temos uma revelação a respeito da história da igreja, e você então poderá constatar que Jesus profetizou de fato a sua história, profetizou seus altos, os baixos, seus acertos, seus desvios, sua apostasia, com o fim de, ao revelar a nós a história da igreja, ao revelar os erros da igreja, os desvios da igreja, então ele pudesse nos advertir e nos convidar a um procedimento de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de comportamento, de mudança doutrinária, e então de mudanças nos procedimentos da adoração, com o fim de então caminharmos na verdade. Eu tenho certeza que você que está em casa, você que é crente em Jesus Cristo, você que ama Jesus, e você então que crê na sua palavra, na palavra escrita de Deus, eu tenho certeza que você deseja ser um cristão vencedor. Conforme ao final de cada uma das cartas, o Espírito Santo diz: quem tem ouvidos, ouça ao vencedor. Ou seja, aqui nós temos situações de degradação. Cada uma das cartas, apontando para as várias partes da história da igreja, mostra como que os erros, né, foram sucumbindo à igreja. E então o Espírito Santo reagindo e convocando os cristãos, aqueles certamente que têm ouvidos para ouvir, para uma reação. O Espírito nos chama a uma reação. Você que está em casa, meu irmão, você que está em casa, minha irmã, em nome de Jesus, o objetivo dessas ministrações é permitir que essa palavra profética chegue à sua casa, chegue ao seu coração, que você tenha então uma visão clara a respeito da igreja, que você então desenvolva um espírito crítico e então um espírito reflexivo, e mediante o poder do Espírito Santo, você então possa reagir diante da palavra de Deus, reagir diante do cristianismo decaído, degradado e apóstata, conforme nós podemos ver nos dias de hoje, e então reagir para uma vida autêntica, reagir para uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Depois que nós falamos sobre Éfeso, a igreja do final do primeiro século, e então Esmirna, a igreja do segundo século, e Pérgamo, a igreja do terceiro, quarto e quinto século, chegamos na semana passada à igreja em Tiatira, a igreja medieval, o que historicamente é conhecida por Igreja Católica Apostólica Romana. É importante que nós possamos fazer as devidas conexões, porque na carta anterior, carta à igreja em Pérgamo, nós falamos que ali houve um casamento. A grande prova está na própria palavra, no próprio termo Pérgamo, que quer dizer casamento. Então houve uma união incestuosa, quando a igreja, que até então era uma erva frágil, que até então era uma hortaliça, que até então era um pequeno rebanho, quando então esta igreja se casou com Roma, se casou com o paganismo, se casou com o Estado, e então com este casamento, com a consolidação deste casamento, surgiu Tiatira, cujo nome Tiatira significa sacrifícios. É por isso que logo na abertura dessa carta, Jesus vai nos falando sobre as muitas obras sacrificiais dessa igreja. Não somente obras que ela própria praticava, por ser obras numerosas, obras que exigiam do homem o sacrifício humano, mas também aponta para os constantes sacrifícios, conforme se diz teologicamente, pelas próprias autoridades da instituição romana, que todas as vezes, todos os dias, quando se reúnem para celebrar a Eucaristia, ali acontece efetivamente o sacrifício do Filho de Deus. Nós vamos ver isso bem posteriormente em ministrações ainda nesta carta, que isso também diz respeito aos mistérios ocultos desta igreja de Tiatira, desta igreja medieval. Hoje queremos dar uma atenção especial ao versículo 20. Acompanhe-nos, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, quando Jesus denuncia a igreja de Tiatira, dizendo: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Queridos, neste versículo, nesse único versículo, nós temos muitas coisas a compreender, a extrair desse texto. Primeiro, é dito que Jesus tem contra esta igreja de Tiatira, essa igreja medieval, o fato de eles tolerarem que essa mulher, Jezabel, ensine e também seduza os servos de Deus a praticarem a prostituição. Entra aqui uma figura simbólica, profética de Jezabel. E alguém perguntou: ora, pastor, o que Jezabel tem a ver com a igreja de Tiatira? Jezabel, porventura, não é uma personagem do Antigo Testamento, lá do reino de Israel, mulher de Acabe? Sim, é verdade. O fato é que Jesus, querendo mostrar o que acontecia no interior desta igreja medieval, o que ele fez? Ele recorreu ao Antigo Testamento para tomar ali, por empréstimo, uma figura que expressa exatamente o procedimento e o comportamento pecaminoso desta igreja medieval. No caso específico, histórico, lá de Acabe, a questão é a seguinte: Acabe era rei de Israel. Como tal, ele deveria trazer o governo de Deus ao povo. Ele deveria conduzir o povo de Deus à lei de Deus. Deveria conduzir o povo aos juízos de Deus, aos mandamentos de Deus. Deveria instruir o povo na palavra de Deus, para que assim o povo de Israel pudesse viver a verdade. Afinal, Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento, era um povo com quem Deus tinha uma aliança no Monte Sinai, era um povo aliançado a Deus, que era servo de Deus, que deveria, teoricamente, servir a Deus segundo a sua vontade. Mas quando então Acabe, rei de Israel, se casa com Jezabel, uma mulher sidônia, então logo ele perde o governo do povo de Deus e Jezabel assume a liderança, e então Jezabel começa a trazer para o seio da nação de Israel toda a idolatria e o paganismo das nações ao redor de Israel. Foram trazendo os ídolos, os deuses pagãos, e foram se instalando dentro de Israel, de maneira que não somente eles trouxeram os ídolos, mas agora eles divulgaram, propagaram, e então eles seduziram ao povo de Israel a servir a outros deuses. De sorte que o governo de Acabe sobre Israel foi um tempo de profunda apostasia. Primeiro, porque Acabe permitiu que Jezabel agora tomasse a direção, tomasse o governo, e então trouxesse ao seio do povo de Deus aquilo que era perverso e aquilo que era pecaminoso. Jezabel, então, mandou matar a todos os profetas que se levantavam e se insurgiam contra a apostasia do povo de Israel. Na medida que os profetas iam profetizando contra tal procedimento, Jezabel então mandava matar aos profetas de Deus. E isto que acontece na história do Antigo Testamento se repete na história da igreja. Então essa Jezabel aqui de Tiatira, da igreja medieval, é uma mulher simbólica. Quando? Quando a igreja de Jesus Cristo, ela simplesmente deixa de se submeter ao senhorio de Cristo, deixa de se submeter ao governo de Cristo, à autoridade de Cristo, e isso tudo mediante a palavra dele, ou seja, deixa de dar ouvidos ao cabeça da igreja, ou de ouvir a sua palavra, para então permitir que essa mulher simbólica, esta mulher pagã, introduza no seio da igreja também o paganismo. E aqui há de se considerar, é certo, que durante a Idade Média, a igreja cristã, ela agora passou a absorver o paganismo das culturas pagãs. Muitos elementos pagãos entraram para o seio da igreja medieval. E isso não é algo de que se fala sem conhecimento ou de acusações de pessoas que de alguma maneira se opõem à Igreja Católica Apostólica Romana. Não, mas isso é dito por eles mesmos quando se orgulham de falar que a igreja, ela foi sábia em transformar todo aquele paganismo, ou em colocar uma roupagem cristã sobre o paganismo. Ou seja, trouxeram, por exemplo, a prática do Natal. Nós estamos no mês de dezembro, logo terá a chamada festa cristã do Natal, do nascimento de Cristo. Ora, mas somente alguém que certamente não tem o devido conhecimento da história é que acredita que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, muito menos podemos tomar toda essa parafernália que se faz de iluminações, né, e de decorações chamadas de Natal e relacionar tudo isso com o nascimento de Cristo. Basta que você faça uma consulta nas melhores enciclopédias e ali você perceberá que o dia 25 de dezembro, o solstício de inverno, a festa do Natal tem as suas raízes no paganismo histórico, lá no paganismo antigo, da Mesopotâmia, do Egito, de Babilônia e assim da Grécia. Ou seja, o paganismo foi trazido para o seio da igreja e, ao se instalar dentro da igreja, recebeu uma roupagem cristã, recebeu nomes cristãos. Então, ao invés de falar que é o nascimento do Deus Sol, do Deus do Sol invicto, não, é o nascimento de Jesus. E assim, a igreja foi absorvendo práticas pagãs, foi absorvendo idolatria, foi absorvendo feitiçarias, tudo em nome de Jesus, em nome de apóstolos, em nome do que dizem de santos. De sorte que, se você for reconstruir a história de cada um desses elementos, você chegará até ao paganismo da antiguidade. Quando a igreja, ela sai de debaixo do senhorio de Cristo, de atender a voz de Deus, aquilo que ele diz que é, para então seguir a própria igreja como sendo ela a autora da verdade, aí gera apostasia. Veja o que diz o texto sagrado, Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Ou seja, logo a igreja medieval se autodeclarou profetisa. Ou seja, Deus fala por meio da igreja. O que a igreja fala é absoluto. O que a igreja fala é a verdade. Ninguém pode discutir contra a igreja. E aí, na história, nós temos aí toda a história para verificar. Aqueles que se levantaram contra a falsa voz, ou pseudo voz profética da igreja medieval, o que aconteceu? A semelhança de Jezabel, foram mortos nas fogueiras. De sorte que aqui Jesus, ele declara, ele mostra como que essa igreja agora se autodeclara, se autopromove, profetiza, e agora ela se julga ser a voz de Deus. E aqui nós estamos dentro de um terreno muito perigoso, porque não somente a igreja medieval ostenta, na verdade, essa posição, ou usurpa essa posição e se coloca como tal, como profetisa, mas também, hoje em dia, a maioria das igrejas evangélicas estão na mesma condição. E talvez você diga: pastor, não estou entendendo. Você está dizendo que a maioria das igrejas evangélicas estão na mesma condição? Sim, porque de duas, uma: ou a igreja, o ministério A, B ou C, ele se submete completamente ao senhorio de Cristo, a ouvir a sua voz, a seguir a sua palavra. Ou seja, ou a igreja, ela tem a Bíblia Sagrada, a palavra escrita de Deus, por única regra de fé e de prática, de doutrina e de procedimento, ou então, certamente, ela vai colocar de lado a Escritura, e então ela própria é quem vai determinar, que vai ditar as regras, que se autofaz profetiza, dizendo da cabeça dela, do seu próprio coração, o que é e o que não é, como é e como não deve ser as coisas. De sorte, então, que cada um de nós devemos nos posicionar. Verifique um texto da Escritura. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e veja só o que Deus nos fala a esse respeito mediante o seu apóstolo. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 18 e 19, quando diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Queridos, vejam a importância desse texto paulino. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Isso porque já no primeiro século se levantavam pessoas com o fim de dirigir o povo de Deus e então de determinar o que ou como o povo de Deus deveria servi-lo. E eu pergunto, como é que a igreja deve servir a Deus hoje, em pleno século XXI? Como deve ser a liturgia da igreja? Como devem ser as orações da igreja? Como devem ser as reuniões da igreja? Como deve ser o louvor da igreja? Qual deve ser as prioridades da igreja? Ou seja, como nós podemos julgar e como nós podemos então identificar práticas e doutrinas saudáveis numa igreja verdadeiramente cristã? Só tem uma maneira: ou você vai à Escritura para verificar se cada uma daquelas doutrinas, se cada um daqueles movimentos, se cada uma daquelas práticas estão ou não de acordo com a Bíblia. O grande problema nos dias de hoje é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo profetizou em 2 Timóteo, no capítulo 4, dizendo que nos últimos dias a apostasia seria tamanha que as pessoas iriam rejeitar ouvir a verdade. Elas iriam se recusar a dar ouvidos à verdade. E isso nós temos visto acontecer nos dias de hoje. Nós vemos o quanto que as pessoas, eu não estou dizendo dos incrédulos, não, eu me refiro ao próprio povo de Deus, à igreja cristã, a dificuldade que se tem de se estabelecer um diálogo com um cristão, com um servo de Deus, um diálogo à luz da Bíblia. Logo, quando se colocar o primeiro elemento bíblico que se opõe a alguma prática do cristianismo, os cristãos fogem. Eu quero perguntar, até para você refletir, você que está em casa assistindo esse programa, por que que os cristãos se recusam a ter comunhão na palavra de Deus? Por que que quando surge aos ouvidos da cristandade um tema supostamente novo, eu digo supostamente novo porque na verdade não o é, na verdade são temas bíblicos, é novo para uma cristandade de um tempo que não lê a Bíblia, é novo para um povo que negligencia a leitura da Bíblia Sagrada para então darem ouvidos aos mestres que, cheios de ganâncias, coçam ou fazem coceiras nos seus ouvidos. Veja que a Bíblia diz, então, que nós não podemos nos submeter a nenhum árbitro, a nenhum suposto profeta, a nenhum suposto apóstolo, a nenhum suposto bispo, a nenhum suposto pastor, que não se submete a Cristo como cabeça. Ou seja, seja você profeta, seja você apóstolo, seja você pastor, seja você bispo, seja você o que for, eu não estou aqui agora falando desses títulos, eu quero saber quantos se colocam na condição de conduzir o povo de Deus, precisa submeter-se a Cristo como o cabeça. Ou seja, os líderes, não pense, ah, é porque é o homem de Deus e a mulher de Deus. Não, você não tem que colocar o homem de Deus acima de Deus. Você tem que ter Deus em primeiro plano, e o homem só é homem de Deus se primeiramente ele próprio se submete a todo o falar de Deus, porque se o fulano, ou o ciclano, ou o beltrano não se submete a toda a palavra de Deus, como é que pode se considerá-lo um homem de Deus? Certamente não. Certamente é uma usurpação, como aconteceu com Jezabel no Antigo Testamento e com a Jezabel profética na Idade Média, quando a igreja já não ouve mais o Senhor, já não dá mais ouvidos à voz do Espírito, para então seguir as orientações de uma igreja pagã. De sorte que hoje em dia nós temos que decidir. Veja, ninguém se faça árbitro contra vós outros. E a questão aqui é muito importante, porque estes que se fazem árbitro, esses que se colocam como líderes, dizendo, Deus falou, Deus disse, tem que ser assim, essa é a vontade de Deus, qual é o caminho que eles utilizam? A Bíblia Sagrada? Não. Eles dizem, não, eu sonhei. Não, eu tive uma visão. Não, Deus me revelou. Mas vejam que a questão é, será que essas visões, esses sonhos, essas revelações, elas não estão em oposição à Bíblia Sagrada? Por exemplo, recentemente, e até então ainda existe, mas tinha muito vigor até alguns anos atrás, um movimento que levava as pessoas para um retiro espiritual, e ali mandavam que elas escrevessem em papéis todos os seus pecados, desde a sua infância, tanto quanto eles se lembrassem dos seus pecados, para então, em seguida, queimar esses papéis numa fogueira. Isso é um equívoco, porque a Bíblia diz o quê? O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E, portanto, nenhuma prática inventada pelos homens é capaz de efetivamente purificar o homem de seus pecados. Não, pastor, mas isso é apenas um ato simbólico, né? Para que a pessoa possa se sentir livre dos seus pecados. Quando virem ali os papéis queimados, elas vão se sentir livres daqueles pecados. Queridos, o que deve gerar fé e certeza no coração do povo de Deus quanto ao perdão de pecados ou qualquer outra coisa deve ser a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu não posso criar algo, criar uma prática que vai de encontro à Escritura com o fim de gerar fé nas pessoas. Não. As pessoas estão precisando de ouvir a palavra de Deus, de serem ministradas pela palavra de Deus, sobretudo a palavra de Deus escrita no Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento que falam a revelação de Cristo, de sua vontade, de sua obra e de seu supremo propósito. Então, nós vemos aqui em Apocalipse, em carta à igreja em Tiatira, esse aspecto da igreja, essa apostasia. A apostasia da igreja medieval acontece exatamente quando? Quando a igreja deixa de se submeter ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, na sua palavra, para se autodeclarar profetisa, para então se colocar como porta-voz de Deus, como se Deus falasse por intermédio dela, ao mesmo tempo em que negligencia o governo de Deus, o encabeçamento de Deus. É preciso que a igreja do tempo presente, ela possa se voltar à palavra. Na verdade, este programa é um convite para que você aí na sua casa, você pastor, você líder, você apóstolo, você obreiro, você membro, não importa a função que você exerça na casa de Deus, é um convite para que cada um de nós deixemos de lado todos os achismos, deixemos de lado todos os dogmas, e mesmo deixemos de lado tudo aquilo que nós achamos que é verdade e façamos uma releitura da Escritura. Façamos uma leitura do Novo Testamento, façamos uma releitura do Evangelho, leamos então uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for preciso para então nós resgatarmos a doutrina de Jesus Cristo e de seus apóstolos, para que uma vez resgatando a sã doutrina, possamos caminhar como verdadeiros filhos da luz, caminhar na verdade e assim tendo a certeza de que naquele dia, no último dia, seremos aprovados por Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui mais uma vez o nosso convite para que vocês estejam conosco. Lembre-se, nós temos uma extensão em Planaltina, na quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis. Temos também a nossa extensão em Goiânia, Avenida Rio Negro, quadra 189, lote 18, Parque Amazônia. E aqui em Taguatinga, nós temos também aqui a nossa sede, na QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte, onde nos reunimos constantemente para o estudo da Palavra de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, estudo da Palavra, e domingo, às 18 horas, uma grande reunião de adoração e louvor ao Deus Triuno. Eu convido a todos vocês a participarem de uma de nossas reuniões, em uma de nossas extensões, e eu tenho a plena convicção que Deus há de nos abençoar ricamente. Tenham todos vocês um bom sábado, e Jesus Cristo é o nosso Senhor.